escurecendo ao lado do entardecer. A tarde inteira, logo após o almoço, meio-dia acontecendo em pleno sol, seguido da manhã que correu desde muito cedo e que só vi. We could just see faster. We could watch everything. Dawn is next tonight and getting dark. And all the afternoon are falling. Enquanto isso, anoitece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. A madrugada perto da noite escurecendo ao lar. A tarde inteira, logo após o almoço, meio-dia acontecendo em pleno sol, seguido da manhã que correu desde muito cedo e que só viram os que levantaram para trabalhar no alvorecer. After lunch, noon rose into full sunlight, and then another morning running early, seen only by those who rose in time to work. In the dawn, there was the rise. In the dark, it was the rising.